colono despontou da serra. Na patrulha do trigo entre picadas, o peão de estância lhe chamou amigo. O peão de estância lhe chamou amigo. No pampa longe, entre céu e terra, a mão das rédeas e a mão da enxada se estreitaram e nasceu o trigo. Se estreitaram e nasceu o trigo. E foi a terra fecundada, cobrir-se a noite no lençol da geada, para ter tranças louras na colheita. Para ter tranças louras na colheita. E num verde tisnado de moreno, em bebida de lua e de sereno, é de cachos de sol que ela se enfeita. É de cachos de sol que ela se enfeita. Frio a bruma, agiadas ao relento, varando a noite pelos quatro ventos. Sabor de lenda em nossos olhos há. Sabor de lenda em nossos olhos há. Quem não pressente um zumbir de abelhas, o ronronar das máquinas vermelhas, e no olho do trator um boi tatá, e no olho do trator um boi tatá. E foi o homem pleno de consciência ali na terra fixar rasgando novas condições sociais, rasgando novas condições sociais. A nova época espigou dos fatos na epiderme de brancos e mulatos, suando em comunhão pelos trigais, suando em comunhão pelos trigais.